Minha mãe, me diga agora se meu pai já me esqueceu. Meu caminho eu não encontro, minha estrela escureceu. Onde está aquele verde que um dia já foi meu? Em que noite está escondida a verdade que se perdeu? Salve, cavaleiro da floresta, sentado à direita de Oxalá. Salve o meu pai, grande guerreiro, eu sou filho de Oxóssi, meu lugar vou encontrar. Meu pai, grande guerreiro, eu sou filho de Oxóssi, meu lugar vou encontrar. Não sou herói, nem sou covarde, mas um homem bem comum, que perdeu-se de amores por uma filha de Oxum. Este amor deixei um dia escorregar por minha mão, para ter ela de volta, hoje peço proteção. Meu pai, grande guerreiro, eu sou filho de Oxóssi, meu lugar vou encontrar. Salve, cavaleiro da floresta, sentado à direita de Oxalá. Salve o meu pai, grande guerreiro, eu sou filho de Oxóssi, meu lugar vou encontrar. Não sou herói, nem sou covarde, mas um homem bem comum, que perdeu-se de amores por uma filha de Oxum. Esse amor deixei um dia escorregar por minha mão, para ter ela de volta, hoje peço proteção. Meu pai, grande guerreiro, eu sou filho de Oxóssi, meu lugar vou encontrar. Salve, cavaleiro da floresta, sentado à direita de Oxalá. Salve o meu pai, grande guerreiro, eu sou filho de Oxóssi, meu lugar vou encontrar. Salve o meu pai, grande guerreiro.